que estão aqui hoje são os escolhidos. São os que ouviram a mensagem para estar aqui. E são os que têm perseverança. Essa perseverança é não interromper a caminhada de crescimento. E a gente precisa ter essa perseverança em cada projeto de vida. Nós precisamos ter perseverança nas nossas escolhas, a perseverança no modo como eu me alimento, a perseverança nos meus valores, na minha autoavaliação. E quando a gente chega numa meta, é preciso vislumbrar mais além. Isso é perseverança, é não interromper um processo. E eu nem sei por que eu estou falando isso, mas isso não estava na minha agenda. Mas enfim, assim, falar de perseverança faz parte daquilo que eu preparei, que me inspirei para colocar hoje. Na verdade, o que foi colocado no Facebook foi a temática do medo de amar. Mas aí eu pensei em chegar muito mais perto daquilo que talvez seja aquilo que nós precisamos olhar a partir de agora. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar aqui é falar de luz. Nós temos um bichinho chamado vagalume que tem uma luz verde, é isso? Ele tem uma luz própria, ele ilumina e é uma luz que tem um valor muito importante até para as tecnologias. Então, assim, mas nós somos pequenos vagalumes porque nós temos dentro de nós fótons. O fóton é uma pequena luzinha, é uma faísca de luz que está no átomo. Como nós somos feitos de átomos, falar de fóton é falar de uma luz que a gente pode expandir ou a gente pode apagar. Eu estava vendo aqui uma frase da De Angelis que diz assim: que o vosso sol brilhe. Ela está falando dos fótons que nós temos dentro de nós. Então, falar de fóton é como falar que nós somos feitos de uma matéria que vem do átomo, mas do átomo nós temos as moléculas e o nosso corpo todo é feito com uma perfeição. E nós temos esse fóton que nos dá a centelha divina. E por falar em centelha divina, que é o que de fato é o nosso DNA divino, é uma faísca, é um fóton, que às vezes a gente sente essa luz aumentar quando estamos em contato com alguém que nos faz bem. Esses fótons vão aumentando. E segundo Einstein, ele disse que os fótons têm a mesma velocidade da luz. E tem um cientista que em 1926 descobriu os fótons. Então nós percebemos assim que hoje a ciência, a religião, a espiritualidade, a lógica estão caminhando juntos. E a gente não pode separar uma coisa da outra, porque nós, aqui no Centro Espírita, nós buscamos o contato com a espiritualidade, a cura pela espiritualidade, a evolução pela espiritualidade através e junto com a espiritualidade. Mas como é que nós vamos evoluir, curar, se nós não temos, o nosso fóton está apagado? Como é que a gente pode perceber e transmitir essa luz se a nossa centelha está apagada? Então, falar em centelha divina é falar de fótons que vão acumulando em nós. Mas em que parte do nosso corpo está a centelha divina? Se nós temos 7 corpos, eu até coloquei aqui, me permitam, só colocar para vocês então, o corpo físico, o corpo etérico é o segundo, de baixo para cima, o astral é o terceiro, o mental inferior é o quarto. Esses 4 corpos são inferiores. E é em cima deles que nós precisamos trabalhar para manter a centelha divina com luz. Então, quais são os nossos corpos mais evoluídos que a gente precisa cultivar? É o búdico e o átmico, que é o último aqui de cima. Então, o búdico pode ser colocado logo acima. Vamos pensar o búdico aqui, nesse chakra, o átmico aqui, o búdico e o átmico daqui para cima. Então, este e esse aqui, que são os que concentram o nosso eu superior. Mas se nós não aliviamos os nossos 4 corpos inferiores, dificilmente nós teremos a luz da centelha divina presente em nossa vida e que a gente possa transmitir isso. Então, isso é muito importante. Então, nós vamos agora relacionar os 3 corpos superiores que dentro da espiritualidade nos dão algumas conexões que a gente tem durante o dia, porque ninguém é de todo mal, mas também nós precisamos buscar essa nossa luz através de atitudes. Então, esses corpos superiores nos dão a sabedoria, a vontade e o amor. Então, qual é o chakra que concentra a nossa centelha divina, que é uma faísca? É o nosso cardíaco. Então, o que é que vai iluminar o nosso campo, a nossa energia? É o nosso cardíaco. E aí entra todas as dificuldades que nós temos em relação ao nosso cardíaco. Imaginem uma pessoa tensa, como é que vai ter os chakras tensos, fechados, cheio de parasitas energéticos, que é o que aparece na foto da aula. Essas pessoas dificilmente conseguem expandir a mente, a consciência, porque estão focados num problema. E aí a ansiedade sobe, a tensão sobe e o nosso campo encolhe. E a nossa centelha divina diminui a sua luz. Porque nós temos, além de um estado de tensão, nós temos uma fragmentação mental. A ansiedade e o medo nos fragmentam, nos tiram a sensação de inteireza. Parece que eu estou falando de alguma coisa que nós não conhecemos muito bem, que é essa sensação de inteireza. Quando é que nós podemos ter essa sensação de inteireza? Nós temos alguns momentos, quando estamos em contato com a natureza, quando nos conectamos com Deus e fisicamente, também quando as pessoas têm um orgasmo, que é um momento tântrico que nos conecta com outras energias que nos dão uma sensação de inteireza. Então, o que nós buscamos? Muitas vezes, comer, beber, com medicação, com sexo, com agitação, é a necessidade de encontrar a nossa inteireza, se sentir inteiro, aí entra uma questão que é a respiração. Como nós não sabemos respirar, porque nós estamos sempre fora de nós. Nós não conseguimos entrar e ficar conosco. Estamos fora. Então, quem tem a necessidade de ter um amor junto consigo, procura com muita ansiedade qualquer tipo de encontro, e não importando a estrutura ou o que esse encontro nos traz, que agrega valor. Então nós temos aí uma necessidade de preencher um vazio. Esse vazio é a nossa falta de inteireza. O que é que vai preencher este vazio? E quando o nosso vazio está tão forte, como está a minha centelha divina? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer, porque hoje existe assim, uma dificuldade gigantesca nos relacionamentos, em todos os níveis, pelo medo de se entregar, por não saber o que fazer com a raiva do outro, por não saber o que fazer com as suas carências infantis, por não ter uma escala de valores que sejam supra-egóicas, que não sejam totalmente egóicas, porque dois egos juntos não funcionam, nunca vão dar certo. Nós precisamos encontrar uma escala de valores que sejam supra-egóicas e que estejam pautadas num amor verdadeiro e incondicional, para que alimente a nossa chama, a nossa luz, os nossos fótons e a nossa centelha divina. Então, estar aqui no Centro Espírita Divina Luz, nós temos uma frase que vem direto para essa questão, que é a frase que está escrito lá em cima, que é o sentir, a frase do Frei que disse essa frase, que era sentir o que o coração tinha para colocar para as pessoas. Então, iluminado é o coração que sente, porque a nossa centelha está localizada no cardíaco. Mas é importante que nós tenhamos a consciência, uma rotina onde a gente possa aprender a respirar para relaxar e para poder encontrar essa paz interior aos poucos, poder encontrar, colocar neste vazio a espiritualidade, colocar neste vazio o que nós entendemos por amor. Que nós temos, Platão já dizia que nós temos um amor que é Eros, um amor que é Filos e um amor que é Ágape. Isso lá 4.000 anos atrás. Então, assim, hoje, o que é um amor que é Filos e Ágape? Então, um amor que dá certo num relacionamento precisa ter o Eros, o Filos e o Ágape. Quando só temos o Eros, nós caímos na depressão, porque é uma prática que esvazia e que apaga os nossos fótons e a nossa centelha divina. Então, a centelha divina é a nossa identidade espiritual, é o nosso DNA espiritual, que a gente precisa manter através de práticas de valores, e principalmente assim, o que alimenta a nossa centelha é o amor, e são esses valores. Então, existem práticas que vão nos esvaziando, que é o que acontece no nosso dia a dia. É o nosso mental inferior que é falar mal dos outros, que é julgar, excluir, discriminar, se queixar por tudo, ser um tipo queixoso, terceirizar a culpa, botar a culpa nos outros. Ah, eu sou assim por causa do fulano, do fulano. Ah, eu tive aquele problema porque alguém me atrapalhou. Então, terceirizar a culpa é não olhar para si, ser queixoso é não ter gratidão. Então, como é que nós vamos produzir fótons? Como é que nós vamos alimentar a nossa centelha divina sem uma leitura do Evangelho? Sem um ajoelhar-se para se conectar com a espiritualidade? Sem ouvir uma música clássica? Sem ter atitudes de bondade que fazem parte do nosso corpo átmico, que é o superior? Então, vir aqui é poder se conectar com esses novos propósitos. E a centelha divina nos torna irmãos. Todos nós temos a centelha divina. Isso nos torna irmãos, universalmente irmãos. Isso é muito lindo, independente de cultura, de raça, de religião. A centelha divina nos torna iguais. E Jesus já dizia que brilhe a vossa luz. Mas ele repetiu muitas vezes: o mandamento é amai-vos uns aos outros. Amar a Deus sobre todas as coisas, com tua mente, com teu coração, com todo o teu afeto. Então, o que é que abre o nosso peito? A respiração. E o que toca o nosso afeto? Esse é o grande desafio. É nós podermos sentir. Enquanto sentimos, nós vamos expandir a nossa percepção para termos a consciência de que nós estamos sempre conectados com a espiritualidade. Nós podemos estar sempre conectados, mas é preciso sentir. Mediunidade é, acima de tudo, perceber, sentir, compreender, escutar, ver. Esse é um exercício muito importante aqui para a espiritualidade e para o nosso crescimento, mas principalmente assim. Vamos ver no outro a luz que está em nós. Se eu vejo a luz em mim, se eu sinto a luz em mim, eu vou ver no outro a mesma luz. Isso é amor. É isso que nós precisamos chegar a fazer. Então, assim, a minha mensagem hoje, a mensagem que me foi colocada, é que, de fato, a nossa luz brilhe pelos nossos valores, pelo nosso autocultivo espiritual, principalmente pelo nosso amor solidário, um amor que não julga, um amor que compreende, um amor que está presente, que acolhe. E por isso eu agradeço, sou muito grata por esse momento e por essa luz que está entre nós agora. Muito obrigada.